As fiscalizações de trânsito feitas pelo município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por meio de radares, serão suspensas até que os aparelhos sejam aferidos pelo INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ou entidade por ele designada. A suspensão dos radares deverá ser efetivada em até 24 horas e está sendo providenciada pela Secretaria de Trânsito e Transportes após o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Uberlândia, expedir uma recomendação ao município. Pela relação de medidores de velocidade disponibilizada na página do INMETRO na internet, Uberlândia conta com 397 radares de trânsito. Na recomendação feita ao município, a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor relacionou mais de 290 radares que estariam com problemas de aferição. O promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins dá mais detalhes sobre a recomendação. Mesmo cumprindo ao município e ao poder público em geral a fiscalização do trânsito, é necessário que essa fiscalização, quando se dê por radares eletrônicos, que sigam padrões normativos, né? Especialmente normativos secundários. No caso, a resolução CONTRAN 396 estabelece no artigo 3º que os medidores de velocidade eles têm que ser aferidos pelo INMETRO ou entidade por ele designada ou delegada com períodos de 12 meses cada aferição. Então, o que acontece nessa investigação do Ministério Público é que uma grande fatia desses radares aqui de Uberlândia estavam sem essa aferição. E, portanto, as multas decorrentes dessa fiscalização me parecem que são nulas de pleno direito e, portanto, os pontos têm que ser restituídos, assim como os eventuais pagamentos feitos pelos motoristas, enfim, pelos contribuintes. Nós recomendamos à Prefeitura que suspendesse a atividade desses radares até que eles estivessem prontos para voltar à atividade, ou seja, aferidos pelo INMETRO. Então, deve haver uma correção nessa atuação do poder público local. O Ministério Público está seguindo esse caminho e, evidentemente, se não houver uma resolução desses problemas de uma forma mais propositiva, o caminho que teremos será ajuizamento de ação civil pública. Antes de voltar a utilizar os radares, que deverão passar por aferição, o município deverá apresentar à Promotoria de Justiça a verificação realizada pelo INMETRO ou entidade por ele indicada. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.